estou tão sozinho. Vem amor, vem me dar teu carinho. Só você vai me fazer feliz. Volte, volte logo para mim. Porque te amo, porque te amo, porque te amo. É tão grande a minha dor. Porque te amo, porque te amo, porque te amo. Sinto falta deste amor. Eu estou tão sozinho. Vem amor, vem me dar teu carinho. Só você vai me fazer feliz. Volte, volte logo para mim. Porque te amo, porque te amo, porque te amo. É tão grande a minha dor. Porque te amo, porque te amo, porque te amo. Sinto falta deste amor.